Olá meninas, uma super boa noite para você, muito bem-vinda ao Ministério Meninas em Cristo, hoje na companhia dos meus sobrinhos aqui, ó, tudo rindo. A gente vai apresentar a pregação da Júlia Vasconcelos, hoje tudo por conta do Ministério Abençoado da Júlia, que é Mulheres Transformadas, os sobrinhos estão aqui rindo, ó. Então, para você que vai fazer a ministração hoje, fique na direção do Espírito Santo, porque hoje o fogo vai descer e, claro, você vai ser edificada muito para dar glória a Deus sempre, né? Segunda, hoje, terça e quarta, a gente tem ministrações, amém? Esses três dias de campanha, a gente vai ter ministração, tá bom? E no último dia, nós vamos fechar a campanha com a pregação falando dos pecados, né? Que devemos levar os pecados a sério. Já fez a sua lista de pecados? É importante todas fazerem, tá bom? Amanhã a gente tem pregação com Franciele Luz, falando da história de Deus e a sua história. Crianças abençoadas, Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fique agora com a ministração Tudo por Conta, Mulheres Transformadas com Júlia Vasconcelos. Boa noite.